No ninho de mafagafo dá 7 mafagafinhos. Quando a mafagafa gafa, gafam 7 mafagafinhos. Trazei 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes comerem. A aranha arranha a rã. A rã arranha a aranha. Nem aranha arranha a rã, nem a rã arranha a aranha. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que o tempo tem o tempo que o tempo tem. Se percebeste, percebeste. Se não percebeste, faz que percebeste para que eu perceba que tu percebeste. Percebeste? O rato roeu a rica roupa do rei de Roma. A rainha raivosa rasgou o resto e depois resolveu remendar. Em rápido rapto, um rápido rato raptou 3 ratos sem deixar rastros. O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. Olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo e o papo soltando vento. Fala, arara loura. A arara loura falará. Quem a taca clara compra, taca cara pagará. Bagre, bagre, branco, branco, bagre. A babá boba bebeu o leite do bebê. O que é que a cacá quer? Cacá quer caqui. Qual caqui que cacá quer? Cacá quer qualquer caqui. Quem era Hera? Hera era mulher de Zeus. Farofa feita com muita farinha fofa faz uma farofa feia. A naja egípcia gigante age e reage hoje. Já. Um limão, 1000 limões, 1 milhão de limões. Ao longe, ululam cães lúgubremente a lua. Maria mole é molenga. Se não é molenga, não é Maria mole. É coisa male molente. Nem mala, nem mola. Nem Maria, nem mole. Se o papa papasse papa, se o papa papasse pão, se o papa tudo papasse, seria um papa papão. Fui caçar socó, cacei socó só. Saquei socó no saco, socando com um soco só. Tecelão tece o tecido em 7 sedas de Sião. Tem sido a seda tecida na sorte do tecelão. Atrás da porta torta tem uma porca morta. Com fé, vou a pé, a fé. Larga-tia, lagartixa. Lagartixa, larga-tia. A hidra, a dríade e o dragão, ladrões do dromedário do druida, foram apedrejados. O frasco francês está fresco e frio. A abelha abelhuda abelhudou as abelhas. O bode bravo berra e baba na barba. 3 trapos trêmulos tropeçam no trilho. Quem tropeça primeiro vira trilho do filho. No fundo do furo um fungo faz festa. Fungava o furo a febre da fresta. Dona Dora dobra o drama do dia, drama dobrado, dorme vigília. Quem canta com conta, desencanta a canção, quem canta sem conta, perde a precisão. Sabugo sabota a sabedoria de sabão, se sabugo sobra, sobra sabão em vão. Quem tem boca vai à rua, mas quem fala demais se enrola na soma. Casa de ferreiro, espeto de pau, fio de machado, lâmina do mal. Água mole em pedra dura, tanto bate até que escorre na rua. Quem não tem cão caça com gato, mas às vezes dorme no mato. Panela velha que faz comida boa, mas tampa torta derrama à toa. Quem canta essas malhas espanta, mas quem desafina assusta a planta. Não adianta chorar pelo leite derramado, mas limpa antes que o chão fique grudado. Adoleta, le petit petit polar, le café com chocolate, adoleta. Puxa o rabo do tatu, quem saiu foi tu. Unidunite, salame e mingue, um sorvete colore, o escolhido foi você. 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, feijão no prato, 5, 6, bolo em vez, 7, 8, comer biscoito. Previto que bate, bate, previto que já bateu. Quem gosta de mim é ela e quem gosta dela sou eu. Hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo é de ouro, bate no touro, touro é valente, bate na gente, a gente é fraco, cai no buraco, o buraco é fundo, acabou o seu mundo. Com a Corre cutia na casa da tia, corre cipó na casa da avó. Lencinho na mão, caiu no chão. Moça bonita do meu coração. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. Rebola, chuchu, na panela de angu. Quem não rebola vai sair do lugar. PR ao quadrado é a área do cercado. São longuinhos, são longuinhos. Seu achado, três pulinhos. Sai azar, sai ziquizira, sai uruca, sai lombriga. Deus te fez, Deus te cura. Todo quebranto, vá pra rua. Santa Luzia, passai por aqui, com seu cavalinho comendo capim. Não sabe, não sabe, vai ter que aprender. Orelha de burro, cabeça de ET. Parece fácil, mas é difícil. Um belo dia aprenderá. Burro! Última a sentar é a mulher do padre. Põe o dedo aqui, que já vai fechar. Quem girar o dedo vai se machucar. Lá em cima do piano tem um copo de veneno. Quem bebeu morreu. O culpado não fui eu. A canoa virou. Vou deixar ela virar. Foi por causa de Eduardo que não soube remar. Tem nenhum bobo na castrovo. Tem cabeça, tem dente. Tem barba e não é gente. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. De grão em grão, a galinha enche o papo. Nenhum bobo na casca do ovo. Filho de peixe, peixinho é. Bananinha pintadinha, quantas pintas você tem? Você tem 99, falta uma para 100. Essa casa é de caco, quem mora nela é o macaco. Essa casa é tão bonita, quem mora nela é a cabrita. Essa casa é de cimento, quem mora nela é o jumento. Essa casa é de telha, quem mora nela é a abelha. Essa casa é de lata, quem mora nela é a barata. Essa casa é elegante, quem mora nela é o elefante. E descobri de repente que não falei em casa de gente. Cadê o toucinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Fugiu pro mato. Cadê o mato? O fogo queimou. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi amassando o trigo? Cadê o trigo? A galinha ciscou. Cadê a galinha botando o ovo? Cadê o ovo? O padre comeu. Cadê o padre rezando a missa? Cadê a missa? Tá na capela. Cadê a capela? Tá aqui. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, vira. Palma, palma, palma. Pé, pé, pé. Roda, roda, roda, caranguejo, peixe é. Batatinha frita, 1, 2, 3. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, panada e pau. Olho de vidro e nariz e pica-pau, pau, pau. A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela tem é uma só. A barata diz que tem um anel de formatura. É mentira da barata, ela tem a casca dura. Marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso no quartel. Terezinha de Jesus, de uma queda foi ao chão. Acudiram 3 cavalheiros, todos deixam a pé na mão. Fui no tororó, beber água não achei. Achei bela morena que no tororó deixei. Pinga, pinga, pinga pó. Tampa xícara com o nó. Pé de vento, fio de linha. Quem não veio, virou farinha. 3 batidas, meia lua. Coração de ponta nua. Quem escuta já entrou. Quem pergunta já chegou. Se disser que não é nada, é porque já começou. Começa quando desvia, acende sem ninguém ver. Se rir é porque sabia, se ficar vai entender. Fogo que te queimou, queime quem mandou. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A área do triângulo é igual à base vezes a altura, divididos por 2. A força resultante é igual à massa multiplicada pela aceleração. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, a menos que uma força atue sobre ele. Velocidade média é igual à distância dividida pelo tempo. A área do círculo é igual a π vezes o raio ao quadrado. O comprimento da circunferência é igual a 2π vezes o raio. Todo corpo imerso em um fluido sofre um empuxo vertical para cima igual ao peso do fluido deslocado. Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Energia é igual à massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Para cada número natural n, existe um primo maior que n. Se uma linha transversal corta duas linhas e os ângulos internos do mesmo lado somam menos que dois ângulos retos, essas linhas se encontrarão se prolongadas. Três pontos alinhados sobre os lados ou extensões de um triângulo determinam uma relação de proporção entre segmentos. Em um quadrilátero cíclico, o produto das diagonais é igual à soma dos produtos dos lados opostos. O maior divisor comum entre dois números pode ser encontrado subtraindo ou dividindo sucessivamente o menor do maior. Visita o interior da Terra e, retificando, encontrarás a pedra oculta. Aquele que sabe calar, saberá ver. Para passar, é preciso esquecer o nome que te deram. Olho de tritão, língua de cão, fogo ardente no caldeirão. Nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Olho de tritão, dedo de rã, lã de morcego e língua de cão, ferrão de víbora e tripa de enguia, perna de lagarto e asa de coruja, escama de dragão, dente de lobo, múmia de bruxa e suco de mandrágora, fígado de judeu blasfemo, fel de cabra e rabo de tubarão, raiz de acônito colhida na escuridão, nariz de turco e lábio de tártaro, dedos de criança estrangulada ao nascer, lançadas no fogo para engrossar a mistura. Duplo é o trabalho e dupla a aflição, que o fogo queime e borbulhe o caldeirão.